vim pra te ver, pra te conhecer. A calcinha preta, eu vi um boato que ela chegou. A Paula e a Beira já lhe conquistou. Sai do chão! Eu vim pra te ver, pra te conhecer. A calcinha preta, não quero perder. Eu vi um boato que ela chegou. A calcinha preta já me conquistou. Eu vim pra te ver, pra te conhecer. A calcinha preta, não quero perder. O melhor presente que eu possa ganhar, a calcinha preta eu quero levar. É muito linda, é boazuda, calcinha preta me leva à loucura. É muito linda, é boazuda, calcinha preta me leva à loucura. Quem sabe que é quem me ama, quem me ama, quem me ama me deseja. Quem quiser amor comigo leva o quê? Quem me ama, quem me ama, quem me ama me deseja. Quem quiser amor comigo leva a pretinha. A calcinha preta chegou pra você mexer, meu amor. A calcinha preta chegou pra você mexer, meu amor. A calcinha preta chegou pra você mexer, meu amor. A calcinha preta chegou então bem, bem, bem. Viver, viver, viver a calcinha preta. Eu adoro vaquejada, vivo a vida com emoção. O meu bolso é minha guia, a bebida é a razão. Sou um cara apaixonado por mulher e boi no chão. No chão, no chão. Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher. Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher. Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher. Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. Joga a mão pra cima e bate na palminha. Só filé. Eu me amo demais, eu não perco um forrozão. Eu adoro vaquejada, vivo a vida com emoção. Já montei no touro bravo, nas catingas do sertão. Sou um cara apaixonado por mulher e boi no chão. No chão, no chão. Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher. Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher. Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher. Onde tem calcinha preta, e agora? A moçada é só filé.